Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus, Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura autorizada pela BV Books. Hoje entraremos então no capítulo 8. Você acredita na história de Deus? Ninguém questiona o fato de que a Bíblia é um livro popular. Todos os anos, desde que a Bíblia foi publicada pela primeira vez em meados do século XV, pela editora Johannes Gutenberg, ela é o best-seller número um em todo o mundo. Por mais impressionante que pareça, o recorde de vendas da Bíblia não é tudo. A Bíblia é realmente um fenômeno global. Ela já foi traduzida em mais de 20.400 línguas. E não existe nenhum livro que seja mais popular online. Apenas um aplicativo do smartphone, ou YouVersion, já foi baixado mais de 10 milhões de vezes. Há números incontáveis de pequenos grupos e classes que estudam a Bíblia regularmente. Isso sem falar nos pastores nas igrejas ao redor do mundo, que ensinam através de suas páginas toda semana. Não há absolutamente nenhuma dúvida de que a Bíblia é o livro mais popular do mundo. Ao menos, ao mesmo tempo, a Bíblia é o livro mais controverso do mundo, embora existam diversas pessoas que acreditam ser a Bíblia completa, palavra de Deus. Muitas outras acreditam que existem livros que deveriam ter sido incluídos para cada pessoa que acredita na Bíblia como sendo a fiel e precisa palavra de Deus. Existe uma que descobre que ela é cheia de erros e contradições. Em outras palavras, todas as pessoas têm uma opinião sobre a Bíblia. O fato da Bíblia ser um livro popular não implica em merecer ser lida. Há diversos livros com ideias simplórias que povoam as listas dos best-sellers. As controvérsias em torno da Bíblia também não deveriam desqualificá-la como uma fonte confiável. A chave para aceitá-la ou rejeitá-la vai além da análise pública para o cerne do que a Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Quando você pensa a respeito disso, vê que é uma afirmação impressionante de que um livro escrito contenha a própria mensagem de Deus invisível. Veja como o apóstolo Paulo a coloca. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13. Dada essa afirmação de que a Bíblia vem de Deus, existem basicamente três perguntas que qualquer pessoa sensata deveria fazer a respeito dela. Como sabemos, a Bíblia vem de Deus? Essa pergunta está relacionada à inspiração ou à forma como a Bíblia foi escrita. A resposta para essa pergunta revela fidedignidade e segurança das escrituras. Como sabemos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Essa pergunta está relacionada à canonicidade ou à forma como a Bíblia foi elaborada. A resposta para essa pergunta envolve a autoridade da palavra de Deus. Como sabemos que a Bíblia que temos hoje é a Bíblia que Deus quis que tivéssemos? Essa pergunta está relacionada à transmissão ou à forma como a Bíblia foi passada adiante desde os escritores originais até nós. A pergunta está relacionada com a precisão da Bíblia. Se você for capaz de responder a essas perguntas de uma forma que lhe traga mais confiança na Bíblia, ou pelo menos que o estimule a investigar as questões mais profundamente, acreditamos que você terá as ferramentas necessárias para manter a sua fé nessa jornada. E tem mais. Uma coisa que você precisa ter em mente, mesmo importante com a Bíblia, como a Bíblia é, ela jamais deverá ser objeto da sua fé. Isso pode soar um tanto quanto óbvio, mas é fácil colocar a Bíblia na mesma posição de Deus, principalmente porque ele possui a palavra sagrada escrita na sua capa. Enquanto a revelação especial de Deus para nós, a Bíblia não é Deus. Da mesma forma que Deus se distingue de tudo o que o criou, ele também se distingue de tudo o que diz. O livro mais incrível do mundo. Antes de iniciarmos a tarefa de responder essas três perguntas sobre a Bíblia, queremos lembrá-lo do quão incrível é a única e única ela realmente é. Primeiro, a Bíblia foi feita a partir de 66 livros e escrita por 40 autores distintos. Há 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O tema dessa antologia inclui milhares de tópicos, muitos deles controversos, e mesmo assim, os autores a escreveram em completa harmonia entre eles, embora muitos deles não se conhecessem e não vivessem na mesma época. Segundo, a Bíblia foi escrita em três continentes ao longo dos séculos, começando com Moisés e Jó, e terminando com o apóstolo João. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de 1.500 anos, nos continentes da Ásia, África e Europa. Terceiro, a Bíblia foi escrita em três línguas. O hebraico é a língua original do Antigo Testamento, enquanto o Novo Testamento foi escrito principalmente em grego, com um pouco de aramaico, misturado em uma boa medida. Quarto, a Bíblia foi um tema e uma mensagem do começo ao fim. Você poderia pensar que, com todos os escritores envolvidos, a distância temporal entre os escritos e as diferentes localidades e línguas envolvidas, a Bíblia poderia ser um livro confuso. Pelo contrário, de Gênesis até Apocalipse, os livros da Bíblia relatam apenas um tema e uma mensagem. Deus está em uma missão de resgate para trazer a humanidade caída de volta para o relacionamento, e com ele por meio da vida, morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Isto significa que Deus deseja ter um relacionamento com você. É simples. O tema e mensagem da Bíblia não ficam isolados, mas entremeadas com acontecimentos da história. E no caso de você pensar se a narrativa geral que lhe mostramos no último capítulo resiste ao exame minucioso, pode ter certeza que sim. Refletindo sobre o consenso entre os historiadores, os pesquisadores Kenneth Boa e Robert Bowen apontam através de um ponto de vista rigoroso. A grosso modo, o esboço geral dos acontecimentos narrados na Bíblia nunca foi duvidoso. De acordo com os registros históricos e arqueológicos, a nação de Israel realmente existiu. E sua escravidão no Egito e a fuga para a Terra Prometida é uma história real. A ascensão de Israel sob o comando de Davi e Salomão são inquestionáveis. Que os reinos divididos de Israel e Judá foram conquistados pelos assírios e babilônicos, respectivamente, e comprovado através de registros históricos. A história também mostra que Jesus de Nazaré realmente existiu na Palestina no século I e a sua execução e subsequente ressurreição foram registrados por fontes não bíblicas. Os acontecimentos registrados na Bíblia não são mitos, mas ocorrências históricas reais. O que tudo isso significa é que ler a Bíblia não é o mesmo que ler um livro de conto de fadas. Você pode confiar na Bíblia como um documento histórico preciso, porque ela se encaixa na história da forma que os fatos realmente aconteceram. Obviamente, há muito mais na Bíblia do que na história. A outro nível, a Bíblia contém fenômenos sobrenaturais, também conhecidos como milagres, o que torna muito mais interessante e, para algumas pessoas, muito mais problemáticas. Ninguém menos do que o erudito americano Thomas Jefferson, que ficou tão perturbado com os elementos do Novo Testamento, decidiu produzir o próprio punho, uma Bíblia livre de milagres, incluindo a ressurreição de Jesus. Mas, por que a presença do sobrenatural na Bíblia é um problema? Afinal, não é exatamente isso que você esperaria de um livro de um ser sobrenatural? Como sabemos que a Bíblia vem de Jesus? Perdão, como sabemos que a Bíblia vem de Deus? Essa pergunta vai ao cerne da questão sobre como a Bíblia foi escrita, um processo conhecido como inspiração. Esse é o termo vindo de 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A frase divinamente inspirada significa literalmente o sopro de Deus. O que isso nos diz é que a mensagem da Bíblia começa com uma revelação de Deus dada a um profeta. Inspiração também está relacionada com a fidedignidade e confiabilidade da Bíblia, pois ele vem diretamente de Deus. O apóstolo Pedro ainda explica o processo da inspiração quando escreve, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram ouvidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Esse tipo de inspiração vai além do que somos capazes de imaginar quando somos estimulados a fazer algo. É uma influência divina, dada a um grupo selecionado de profetas ao longo dos séculos, com o propósito de oferecer um registro escrito das mensagens de Deus para toda a humanidade. Quando Pedro escreve que esses profetas falaram movidos, ele quis dizer que eles foram movidos como um barco é movido pelo vento. Deus moveu cada escritor enquanto escrevia para que a mensagem se mantivesse intacta. O sopro de Deus. O sopro de Deus dá a vida quando ele soprou nos autores humanos. Deu vida à sua palavra por acaso. Isso faz lembrar outro ato impressionante de Deus soprando a vida para o benefício da humanidade. Que tal quando Deus formou o corpo de Adão do pó da terra? A palavra diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Pense a respeito dessa incrível verdade. O mesmo sopro que Deus usou para dar vida à raça humana, deu vida à sua palavra, a mesma palavra que você pode ler e estudar a hora que quiser. Estudiosos bíblicos não sabem ao certo como esse sopro funcionou. Em termos práticos, mas eles estão certos de que não foi como um ditado. Os profetas agindo como porta-vozes de Deus não eram secretários da personalidade individuais e estilos de escrita dos diferentes autores. Podem ser vistos claramente em seus respectivos livros, mas o processo de inspiração também não foi uma questão dos escritores interpretarem o que Deus os movia para registrar. Os estudiosos bíblicos Norm Geisler e Ron Brooks explicam da seguinte forma. A única visão adequada de inspiração incorpora tanto o fator divino quanto o humano. Esse é o modelo do profeta. Nesse processo, o escritor humano é visto como aquele que recebe a revelação e participa ativamente nessa escrita, enquanto Deus dá a revelação e supervisiona a escrita. Por isso, a mensagem é inteiramente de Deus, mas a humanidade do escritor é incluída para aprimorar a mensagem, tanto a divina quanto a humana coincide na mesma palavra. Quanto ao papel do Espírito Santo no processo de inspiração, o teólogo R.C. Sproul escreve: a palavra inspiração também chama a atenção para o processo pelo qual o Espírito Santo supervisionou a produção das Escrituras. O Espírito Santo guiou os autores humanos para que as suas palavras não fossem nada menos do que a palavra de Deus. A razão pela qual sabemos que a Bíblia vem de Deus deve-se ao fator de que ela foi escrita por homens de Deus que foram inspirados pelo Senhor para expressar os próprios conceitos que Deus queria que eles comunicassem, como afirmam Geisler e Brooks. A Bíblia não é simplesmente um registro de revelação, mas a revelação em si é a mensagem de Deus na forma escrita. Como sabemos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Em 2003, um romance de Don Brown, um autor desconhecido cujos três primeiros chamaram pouca atenção, foi publicado pela primeira vez. Segundo as aventuras da simbologia de Robert Langdon, em sua missão para desvendar o motivo de um misterioso assassinato no Museu do Louvre, em Paris, o Código da Vinci tornou-se uma sensação internacional devido ao seu tema central. Que a Bíblia que temos hoje não é precisa e nem confiável, mas o resultado da manipulação internacional feita pela Igreja para garantir o seu poder político e eclesiástico. A verdade, segundo Brown, é que Jesus nunca morreu, jamais foi ressuscitado e casou-se com Maria Madalena. Particularmente, as quatro biografias de Jesus, também conhecidas como os quatro evangelhos, são imprecisas e incompletas, considerando-se que elas têm uma visão errada de Jesus e do cristianismo. De acordo com Brown, a verdade está nos relatos testemunhais escondidos pela Igreja, uma série de livros que os estudiosos referem-se como Evangelho Gnósticos. A palavra gnóstico significa escondido. Desde a sua publicação, o Código da Vinci vendeu mais de 80 milhões de cópias em todo o mundo e foi tema de um filme estrelado pela estrela americana Tom Hanks. Para que a sua influência não fosse subestimada, muitos cristãos ficaram estarrecidos pelas afirmações desse conto fictício, enquanto os descrentes procuram uma razão para desacreditar na Bíblia. Foram encorajados pelo filme. Se verdadeira, as acusações do livro poderiam comprometer não é só a credibilidade da Bíblia, mas também a sua mensagem central. Alguns anos se passaram após o auge da popularidade do Código da Vinci, e muitos dos cristãos que se sentiram provocados pelo livro chegaram à conclusão de que ele foi um relato mal pesquisado sobre a história do cristianismo e da Igreja. Se houver um ponto positivo em todo o assunto, esse foi o que os cristãos foram obrigados a procurar pelos fatos sobre a Bíblia e como ela foi elaborada. De uma maneira negativa, mas principalmente benéfica, o Código da Vinci forçou os cristãos a responderem à pergunta: como sabemos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.